Aí galera, eu, Rapper Moz, Thiago Shinobits e o Clã, gostaríamos de agradecer você que já tá, chegou até a última faixa e tá ouvindo esses agradecimentos. A gente, nós, queríamos agradecer algumas pessoas importantes que fizeram parte do nosso trabalho. Quero agradecer e dedicar esse trabalho a Deus, primeiramente, e a toda a minha família, a minha esposa Renata, meus filhos, Júlia e Yosef. Vocês foram muito importantes para mim e são muito importantes para mim até quando eu morrer. Muito obrigado. Quero agradecer a minha mãe, ao meu pai e também a minha irmã, Joelma. Muito obrigado, Joelma, pelas orações, pelo investimento financeiro. Você é bênção e sempre vai ser bênção na minha vida. Obrigado, minha querida irmã. Queria também agradecer ao irmão Alício Neto pelo ensaio fotográfico que foi uma bênção. Ele foi o primeiro a acreditar, a apostar. Alício, Deus abençoe você. Queria também agradecer a liderança de MDA, Luiz Marcelo, Tati White, por ter investido na minha vida também e ter sido bênção, investido na minha família. Agradecer também a minha igreja, igreja da cidade de Jacareí, pastor Oliver. Meu, falar desses caras agora aqui nossa, é emocionante. Falar da família Estúdio Boa Onda, cara. Agradecer ao Voodoo Vídeos, os caras que estão no corre, estão fazendo um som muito louco, mano. Douglas, Marx, Gessé, galera do áudio, galera que faz um audiovisual pirado, gente. Deus abençoe mesmo. Kikão, nosso amado, ó, específico pra você, irmão. Você que foi nosso produtor, acreditou na gente, tem nos ensinado bastante coisa, cara. Deus abençoe você mesmo, irmão. Teve pessoas assim no começo da nossa história que foram muito importantes. Como você pode até falar, cara. Você tá me ouvindo aqui, Thiago? Pessoas como o Douglas, como o Rodrigo, que na época a gente chamava ele de Zodo, a esposa dele, Aline. Depois agora vieram também, a gente quer agradecer a Letícia e o Vitor Teixeira, família Teixeira, que caminhou com a gente um bom tempo e sempre está nos ajudando. Queremos agradecer aos amigos que sempre estiveram junto, que sempre colam com a gente, a Cici, a Letícia, Priscila, a Ariane e o Luciano Martins, que pô, foi um cara muito estratégico nos tempos pra cá, tem nos ajudado muito. É a nossa moça que está nos apoiando aqui também, a nossa amiga. Cara, eu dou risada com ela, cara. Diego Neri, valeu, Diego. Eu queria também mandar aí dois salves aí para dois caras especiais aí, pro Lelo e pro Polaco. Seguinte, cara, Deus tem uma obra grande na vida de vocês, irmão. Deus abençoe. Quero passar a bola agora aqui pro meu mano Shinobi, que eu já falei demais. Deus abençoe. É isso aí. Paz a todos vocês, que Deus abençoe. Primeiramente, eu queria agradecer ao Senhor Jesus por ter realizado essa grande obra na nossa vida. Eu também louvo a Deus pelas pessoas que foram usadas por Ele como um canal de bênção na nossa vida. A minha família, a minha esposa Beatriz, meu filho Rian, Felipe, Ana, a minha mãe Edna e aos meus irmãos Roberto e Débora. Que Deus abençoe vocês e Ele tenha uma grande obra na vida de vocês. A minha outra família que me acolheu, Eric, Quitão, Fanny, Drinho, Felipe, Tiaguinho, Éder, Tuquinha e toda a família de Deus aí, que Deus abençoe, nunca esquecerei de vocês. Aos meus amigos, Everton Tintin, que sempre teve paciência comigo, eu sempre pedia pra, né, bem no começo, bem no início de tudo, eu atormentava ele pra baixar umas bases de rap pra mim. Eric Torres, que sempre acreditou em mim, Pituca, Bill, Solimões, e ao meu mano Binho, você tem talento, hein, moleque? E toda a rapa do Parque Santo Antônio, a minha quebrada. Aos participantes desse nosso trampo também, Johnny e Tati, que nos abençoaram com alguns recursos, Douglas, fez o back vocal, Luciano, Letícia, Vitor, o meu pastor, pastor Rubens, Sam, Gessé, Fred, Skitter, e o nosso irmão abençoado aqui, Kikão, que tá ali sentado na do outro lado ali do estúdio. Que Deus abençoe. Amém. Muito obrigado por ter paciência aí com a nossa vida. Muito obrigado por ter lapidado. Que Deus abençoe duplamente. Aos patrocinadores que nos apoiaram também nesse projeto, Sandro, Panfletagem, CIA, Valdir Pinheiro, Faculdade de Teologia Interdenominacional, FATEI, SB Confecções, Samuel. Isso aí, Samuel, tamo junto. Tamo junto. André Rulli, Top Tube, muito obrigado por acreditar, por fortalecer esse nosso sonho. Felipe Rosa, que nos abençoou com o site. Voodoo Studios, pelas fotos e a arte. Estúdio Boa Onda, é nóis, sem palavra. Muito mais está por vir. Aí, não dá pra citar todo mundo, não dá pra citar todos que nós queremos aqui. Mas se você tá ouvindo essa mensagem, se você tá com o nosso trampo, então você já faz parte desse clã. E como uma humilde forma de agradecimento, nós queremos elevar uma oração pela tua vida, por todos vocês. Amém? Senhor Deus, Pai, no nome de Jesus, Pai. Sim, Deus, muito obrigado, Pai, nós queremos agora, Senhor, entregar, Pai, todo esse trabalho que desde o princípio, Pai, foi o Senhor que gerou no nosso coração. Verdade, Espírito Deus. Santo de Deus, Pai, que essas palavras agora, Senhor, que o Teu Evangelho, Senhor, entre agora de encontro em cada coração, Espírito Santo de Deus, daqueles que estão na necessidade, Pai, daquele que está perdido, Espírito Santo, que o Senhor venha dando a luz e a orientação agora, que o Senhor venha restaurando, que o Senhor venha resgatando, Pai, de onde for, assim como o Senhor resgatou a minha vida, assim como o Senhor resgatou a vida do Moisés, Pai, e de muitos, Pai. Pai, em nome de Jesus, nós queremos ver fruto através deste trabalho que agora nós consagramos a Ti, Espírito Santo de Deus, todos que contribuíram com esse trabalho, todos que estiveram ligados nesse trabalho, Pai, que o Senhor venha derramar unção dobrada sobre a vida de cada um. É o que Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Muito obrigado, Amém. Senhor. Amém. Amém. Muito obrigado, Deus. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Senhor.